nossa esperança. Tua presença é pra nós doce bonança. Mantenha, oh Senhor, acesa nossa luz. Não deixe em nós faltar teu santo óleo e jamais. Nossa salvação, nossa esperança.